coisa. Autorizado a linha de colapso no 0, vento 120 graus, 10 mais. A linha cola no 0, gol 1868. Olha, 171 a bordo. 101 a bordo. Cliente autorizado táxi até ponto esperado 10, Torre Salvador. Torre Salvador no noite decimal 95. O ajuste do altímetro 10, 15. Continua 868, acione a identificação, correção, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível 230, sai da PUCA. 230, PUCA, 19868. 198, autorizado São Gonçalo do Amarante, via Pesoluna 0, sai da PUCA, ZIPAR, PUCA, transição ZIPAR. Nível de voo 370, código 5145, controle Salvador 208. O controle é o 2713 da Azul. Você liberaria o 2713 da restrição em piloto, por favor? Positivo, está livre das restrições 2793, descida está livre para 2.000 pés. Ajuste no 0.5 permanece, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. Positivo, né? Livre das restrições 2.000, está autorizado o procedimento ILS da 1.0 para o 2793, reposto estabilizado. O 2713 tiver condições de voar duna da presente, intercepto teste autorizado. Opa, dá um duna da presente já voado e interceptaremos e informaremos estabilizados 2713 Azul. Salvador, boa noite para o Azul 4062, cruzando 1998, descendo 1960, central. Boa noite 4062, acende a identificação, desce a nível de voo 060, via chegada Mari. 060 via Mário, 4062. Lincoln 868, solicita nível final 190. Continua 868, agora no instante. Aguarda. E quando possível, eu vou a Aracaju. Entra. Coluna 70, DPA 249, futuro saiu do 120 do 180. 208 com 1170. Senhor Salvador, muito boa noite, com 1170, saída Pouca, passando 1910. 1970, contato 370 via Pouca. 370 via Pouca, com 1170. A sua identificação deve ser nível de voo 070, via chegada Mare. Autorizado o número 72. Pode descer para 2000, 972. O 972 aguarda no instante. Azul 2713. Azul 2713, completa final, chama a torre 118, decimal 95. Bom pouso. 2875, obrigado, senhor. 1972. Autorizado 2000 pés, ajuste 10, 15, autorizado a final procedimento ILS X-ray da pista 10. Reporte estabilizado, gol 1972. 2000, reportarei, obrigado. Gol 1868, autorizado nível de voo 190. 190, está autorizado a presente Alfa Romeo 363. A presente Alfa Romeo 363, sobe 190, 1868, obrigado. Salve, ajuda 2713. Após coordenação com o centro 2228. Passa escuta mesmo. 4062 da Azul, após Mari e Duna. Após Mari e direto Duna, 4062. O 228, autorizado a presente conquista. Autorizado a presente conquista 2228. Obrigado, amigo. Pro 062, cruzando 1900, autorizado descida até 3000 pés. Ajuste 1095. 3000 com 1095, rápido 062. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia, ponto de espera Torre Salvador no noite do 95, ajuste do adjunto 10 no 5. Da 3891, boa noite, a sua identificação desce para 4 mil pés, ajuste 10. 15, chegada bom. Estabilizando, 972. Voo 1972, completa final, chama a torre 118, decimal 95, composto. Obrigado, boa noite. Torre Boa Gol 972, 3-4 milhas externo. Voo 972, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. No 3, sala 55, direita no 2.1. Direita no 2.1. Alfa Aquilo Faz 3, 4 Lima na posição. Alfa Aquilo Faz 3, 4 Lima na posição. Pouso 72? 1972, afirmativo. Autorizado pouso que estou no 0, então 30 graus 099. Livre, pô. Família, chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, bom voo. 303, obrigado, bom final de semana. Uno 170, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 2545, 2085, bom voo, 1170, boa noite, obrigado. Azul 4062, 2000 pés, autorizado final do procedimento, reforço estabilizado. 2000, vai reforçar estabilizado, partida 62. Medo 2228, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 0, secundária 128, decimal 8, bom voo. Olha, amigo, estamos aqui em 260, acertando 288, passaria do 2228, obrigado, bom serviço. Voo 1172, cruzando a centena, desce até 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 6.015, voo no... Espera a velocidade do nosso personagem? A critério do comandante. Muito obrigado. O navio italiano manter o navio. Eu que informo o tráfego da Azul, aproximando posição Duna no momento. Estabilizou o localizador, o 4062. Azul 4062, completa final, chama a torre 118, decimal 95, com pouso. Torre 118, decimal 95, obrigado, boa noite. Salvador, Azul 4062, estabilizado. 1098, autorizado a decolagem da 1-0, volta 130 graus 089, ajuste no 0 no 5. Juliette, portão 07, voo 972. Tem autorização de... Continuando, 4062. 4062, autorizado pouso Pistão 0, vento 1, 30.083. Livre pouso Azul 4062. 098, decolado ao 0200, controle em Salvador, no 20 decimal 80. Manda Zé Carvalho, boa noite. Salvador, boa noite, voo no 098, passa 1600, velho, na PUCA. Voo no 098, contato radar, sobe mantém nível de voo 370, sai da PUCA. Mantém nível 370 na PUCA, voo no 098. Voo 1972, 2.000 pés. Ajuste no 095, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. 2.000, autorizado, LF, projeto avisado. Voo 098, autorizado Zipar restrito ao nível de voo 350. Ok, mano, Zipar restrito 350, voo 098, muito obrigado. Do 062, solo 02, BR próxima à direita, solo Salvador, no 21, decimal 1. Livre curando na direita, solo em 21, 1406. Boa noite, Azul 4062, livrando na sua escuta. Alfa, Kilo, Pat 3, que atenta o balizador, 3 Romeu. Alfa, Kilo, Pat 3, atenta o sinalizador, 3 Romeu, 4062. O 972 chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 118, bom. 3891, autorizada descida para 2.000 pés, ajuste no 015, autorizada final do procedimento, reporte estabilizado. Descida 2.000, vai reportar estabilizado, 3891. Confirmando autorizado pouso Pistão 0, ventão 20 graus 08 nós, hoje do ótimo Tuna 0 no 4. Certeza, pouso 172. 1098, chamo centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. Recife 125, aberta 255, antena versão agora aí. Solo 07, BR próxima à direita, solo Salvador 121, decimal 1. Solo, boa noite, voo 1.72. Alfa Juliette, seu portão é o portão 10. Através do portão 08, aguardo o fórum da Infraero, vai enviá-lo até o portão 10. A Infraero solicitou que o solo pedisse que o comandante prosseguisse com o máximo de cautela possível, efetuando o táxi de maneira lenta, apenas vencendo a inércia, ok? Ok. Efetuando o táxi lento. Confirma o final da mensagem? Lento a partir do 08, apenas vencendo a inércia da aeronave. Ah, ok, obrigado. A Alfa pode taxiar normal, o táxi lento é a partir do portão 08. Ok. TAN 3891 no completa final, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 228, aqui é a identificação, desse é o nível de voo 050, chegada à Mari. 050, chegada à Mari. Sol 228. Torre Salvador, bom dia. Mutan 3891, estabilizado final, baixado travado. 3891, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistola 0, vento 120 graus 09 mais, ajuste do altímetro na 014. 191, no solo aos 12, próximo à direita, 1211. Duna 228, cruzando uma centena, autorizado Duna, descendo para 2000, ajuste no 014, autorizado a final procedimento ILS, X-Ray da pista no 0, reforço estabilizado. Duna 1014, desce 2000, chamada estabilizada. Ana 258, acende a identificação, desce a nível de voo 050, chegada Mari. Autorizado Duna, o 6258. Interceptou com o deslocalizador, voo 1228. Voo 228 completa final, torre 118, decimal 95, composto. 395, obrigado. 1228, boa noite. 1228, autorizado pouso, pistão 90, vento 120 graus 08. 2008. Ajuste em curso 2 mil pés, ajuste no 0, no 4, autorizado a final do procedimento, reposta estabilizada. Solas 25, Solo Salvador, 1211. 1211, uma boa. Salvador, Alfa, 2, 2, 2, 8, Alfa. 1228, Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, para 01. Chama na 258, controle de aproximação e chama turno no 8, decimal 95. É 258, solo 32, libere próximo à direita no 21, décimo 1, solo Salvador. Xanem é 258, Alfa, Kilo, parte 3, meia dúzia, Lima, posição. Francisco Lima, foi mudado agora pela empresa. vai pra remota 1-3, confirma. Gente, autorizado início reporte no término, na minha escuta permanente.